sentido e vivo pra valer. Ser criança é tão bom, pois eu sonho e faço tudo acontecer. Às vezes eu sou um pirata malvado ou uma princesa no castelo de doces, mas ainda não sei o que eu vou ser. Sou criança e vou ter que crescer, mas isso tudo é tão divertido. Poder brincar de acontecer, mas isso tudo é tão divertido. Poder brincar de acontecer. Moro num mundo tão lindo, tão divertido, e vivo pra valer. Criança é tão bom, pois eu sonho e faço tudo acontecer. Às vezes eu sou um pirata malvado ou uma princesa no castelo de doces, mas ainda não sei o que eu vou ser. Sou criança e vou ter que crescer, mas isso tudo é tão divertido. Poder brincar de acontecer, mas isso tudo é tão divertido. Poder brincar de acontecer, mas isso tudo é tão divertido.